Salvador, Alguno 884, com informação aqui, alfa para Copa Aracaju. 3A, Salvador Aracaju, 230, Golf 677, decola pista 90, curva à esquerda, Puc Aracaju, controle 120-8, transponda 5554, Gol 1884. Aracaju 230, conforme a rota, Golf 677, decola da 10, curva à esquerda, Puc Aracaju, aciona 5554, chama 208, Gol 1884. Ele veio de táxi, pátio Indy Alpha, ponto de espera 1295, ajuste no 094, boa viagem. 094, pátio Indy Alpha, 95, voo de final, pegada contrária. Tráfego Salvador, boa tarde, o Xener 6321, informação Alpha. 321 no Salvador, Brasília, 360 autorizado, via Prozolo 17, decola pista no zero, curva à esquerda, curva à direita, saída Arbor, transição elétrica. Controle 120-8, transponda 5551, Oxalé 6321. O 4462, boa tarde, contato radar, 53 milhas sudoeste de Salvador, voe direto Duna, desça para o nível 050. 050, direto Duna, 244. Remota 13, correto, chame pronto. Agora pronto, 6321. 1895. 1895, 097, obrigado. M6315, está no centro Recife. 1251 e ao termo 13325. 1251-3325, hoje 6315. 1097, final ILS, está no zero, boa. No 0977 na aproximação, pista livre. Vai dar pista livre, gol 097. Vai, Porsche, Juliette. Alfa, Porsche, Juliette, gol 9, Mêmea. Claro, gol 97. Prossiga. 097, segue o trem livre e pouso na 0, 190 graus, 99. Livre e pouso na 10, gol 097. 1-42, tá no centro Recife. 1-2-8-5. Confirma pro Minha 1-4-2. Minha 1-4-2, tá no centro Recife. 1-2-5-4-5 e ao térreo 1-2-6-8-5. Juliette, 1966. Teste Sala 03, direita, Sala 1-2, 1-1. Direita, 1-1, obrigado, mandei. 3-1, 77 agora, 4 horas, 50 pé na Ribeirão. Tem PLB ou 4-1-3-1? 77-1-07. Livre táxi, direita, táxi Índia Alfa da ponto espera, no ponto espera 1895, 1014, vou ver. Índia Alfa, ponto espera 1895, boa. Qual bom dia, bom, 0097, Librão? 0097, bom dia. Boa tarde, táxi via Alfa, reposta, encha Juliette. Alfa, encha Juliette. Graus 99. Entra, bolagem na 0, DGR 09. Azul 4462, desce para 2000 pés, ajusta na 0 no carro. Prezada sinal ILS, reforça estabilidade. Desce para 2000, ajusta na 0 no 4, autorizado ILS 6, vai chamar estabilizado, azul 4462. Padrão na 31 ali, mantém pista na 0. Eu ainda tenho padrão 3. Curva direita, voo 2009, para evitar formação. Pro controle, 1-2-0-8. 08. Curva na direita agora, para evitar formação. Voo 2009, boa tarde, contato radar, botar o nível 200, autorizado direto coral. Direita coral, obrigado. 200. 0097, mantenha a posição de Juliette. Mantenha a posição de Juliette. Poderia informar qual gate do 1097? Opção 2. Azul 4131, livre decolagem 1-0, vento 90 graus, 1-1 nós. Livre decolagem 4131. pessoas estão a bordo, 2:30 na São Pessoa. Segurança, direita, ponto de espera, 1895, me liga 12, boa viagem. Direita, espera, obrigado, boa viagem. 2097, Juliette, portão 2. Juliette para 02, 2097. Trono 31 decolou 08, controle 1 20 decimal 8. 208, boa. Rotando o salvador 4131. Decolou curva direita, via de formação. Tente Raju 4131 no contato radar, suba para a Liga 340, após desvio autorizado direto Leda. Após desvio direto Leda 4131. Ano 256 ali, mantém pistola na zero. Ano 256 alinha e decola pistola na zero, vento 180 graus, 119. Ano 4462, complete sinal de minha torre, 11895. 1895. 4462. Muito obrigado, boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, azul 4462, LS aqui. Azul 462, continua a aproximação, agora de vista livre. Ah, susto. Do 4462, livre pouso, pistola 0, vento 150 graus, 1-2-9. Livre pouso na 0, azul 4462. Do 1256, decolou azul 1-0, controle 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, 1-2-5-6, bom dia. Leda, livre de informação. Controle 1256, boa tarde. Bono 256, boa tarde, contato radar, suba para o nível 370, saída PUCA. 370, PUCA, 1256. Oceana 6327, quanto é de mando correto, chama pronto, pushback, acionamento, portão 01. Salvador, gol 1796 para a cópia, Galeão, informação é alvo. Gol 1796 autorizado, Galeão, nível 360, decola da pista 10, após a decolagem, curva direita, na saída da Euleda Irume, após Open November 857, Mons. Transponder 5547, controle 120, decima 8. Gol 1796, autorizado Galeão, nível 360, decola pista 10, curva à direita, Dael, Leda, Irume, após a Pernovembro 857, Moço, aciona 547208.26. Voo no 796, cotejamento correto, chama pronto para o despegue, acionamento, portão 9. Trabalhamos o 9, já. Azul 462, solo 12, direito, solo 1, 2, 1, decimal 1. Quem está livrado, 2, 1, 1, confirmando para o 4462? 2, 1, 1. Obrigado, boa tarde. 4, 4, 4. Solo Salvador, Azul 4462, táxi Alfa, reporta-se para o táxi Juliette. E Alfa, reporta antes da Juliette, Azul 4462. Mike Romeo Alfa, mantém as condições visuais, azul chama 0 no 4, adicione o código 01 no 36. Azul 4 no 31, autorizado direto para o base, chame agora o centro Recife, 1 no 251, Salterne, 1 no 332. O base, Recife com 3325, confirma a primária? Primária 1251. 251, passou 31. Controle, proximidade de Moura 256, voz de base. Informação. Apresentar o controle. Canal 63, boa tarde. Canal 63, boa tarde, a identificação. Autorizado direto do UNA, desça para o nível 050. Agora, Duna, descendo ao 50, beleza? Mike Romeo Alfa, confirme o tipo de equipamento? Sente, Mike Romeo Alfa. Afirmo, código 0136, correto. Patrulha, quantidade de Gol 1256, voz de base. Guarda a coordenação, Gol 1256. Chegando, guarda. Próxima Juliette, Azul 4462. Alterne 12685 e coordene a proa. 2545, 2285, Gol 1256. Acordo 2 horas, certinho. 1884, da passagem é o Embraer da Azul. Após prossegue contato até o ponto espera da pista no 0, via Pate Índia, ponto espera torre no 1895, ajuste no 0 no 4. Ok, após o Embraer Índia, ponto espera 1895, voo no 1884. Salvador, voo Uno 796, autorizado, portão 09, chame táxi. Autorizado, é portão táxi 84, boa tarde, a linha decola piscina 0, vento no 20 graus 099. A linha decola 0, boa noite, 84. Tá, passa pra Mike Romeo Alfa, confirma a posição, não receba ainda no radar. Reporte na rotatória visual com campo, Mike Romeo Alfa. Aguarde. Mas o Romeo Alfa informa aeródromo operando em condições de slide sem chuva. Slide, está de 5 km aí o Romeo Alfa, ok? É o 314. Uno 884, decola 20, chama controle agora, 120, decimal 8. 208, boa. Controle, uma boa noite. Uno 884, passando 1000 pés na saída pouco. Uno 884, boa tarde, contato radar, suba para o nível 230, saída pouca. 230 na pouco, Uno 884. Índia, no ponto de espera torre, Uno 895, ajuste no 014. Gente, torre 1995, bate linha 1400, 179. Chama 014. Mano, 5000 metros, comunicação, hein? Afirmo. Poxa. Romeo Hotel Juliette Sierra, boa tarde, mantendo as condições visuais, ajuste no 014, direto para o Itapuã, reporte através do Parque de Iguaçu. Ocean Air 6331, clear de São Paulo, flight level 360, vai up and 10 para base, after according of flight plan road. Runway 10, after departure turning right, dial departure, Arteleda, Motiva Transition. Scope 5576. Salvador Approach 120.8. Destination level 360, taking off from 10 via Brazil 10 Pulbab. After takeoff, right turn dial, depart, then leave the Motiva Transition 5576. Transform the code in frequency after depart 1208. Ocean Air 6331, scope 5576. 5576. Pushback correct, report ready for startup and pushback. All right. Gravitação confirme nível solicitado. Gravitação autorizado Sierra November Bravo X-Ray, nível 200, decola da pista 17, após a decolagem curva à esquerda na saída Momo, após segue direto conforme a rota do plano. Transponder 5574, controle 120, decimal 8. Romeu Bravo, Vitor Tango, coteja novamente. A minha 314, desça para 2.000 pés, já deixa na 0.4, autorizada a final ILS, recorte estabilizado. Autorizado, mas está na 314. Funcionamento táxi, torre no Note 95, ajuste no 0.4. Pushback, acionamento na remota 3, achando 6321. Dado na remota no 3, chame táxi. Autorizado na remota no 3, chama no táxi, 6321. Confirme quem tem um montão. Tá 3155. Prepara a saída da Eule, da Motiva e aguarde cópia. E o Hotel Gillette Sierra. 26, chama o controle no 20.8. 208, o César Mendes. Poligono, 796, decolando, só escuta. Poligono, 796, boa tarde, contato radar, chegou para o nível 360, autorizado direto Lida. 360 direto Leda, Goma 796. O Leda Motiva, transponder 5007, controle 120, decimal 8. Guarulhos autorizado 320, apertou no 0 central batendo. Saída, decola com curva direita, saída da El Leda Motiva. 5007, transponder 208, controle do centro 155. Tá 3155, quanto de metro correto, chama o pronto, pushback, acionamento portão 10. Camara. boa tarde, papapapá, November Lima, Romeu, prossiga. A sede prevista para o X, Romeu, o nosso cliente será São Paulo. Confirma, ouvi? Vamos para o seu lugar. Daí eu lhe damos ótimo. Boa noite, chamado 5. Obrigado. 321, nosso POD de ano 2000, autonomia 3 horas, alterna Goiânia. Localizador aguarda no Blight, pistão no zero. 6314, hoje sino 014, livre pouso, pista no 0, vento 1 no 0 grau, 099. 314, autorizado pouso, pista no 0, 64, chamando. 14, obrigado, bom trabalho. Solo, não vou ter nenhum momento, o Dael Leda, bom, ótimo. Gente, Papa Romeu Hotel Juliette Sierra, chame a torre 1895. Hotel Juliette Sierra, boa tarde, reporta para Itapuã. Avisando, sou autorizado o táxi até a interseção, reporte para ingresso. O hotel Juliette Serra está autorizado, o cruzamento da final 1-0, reporta final 1-7. Romeu Alfa, chama minha torre, 1-1-8-9-5. Alô, Salvador, boa tarde, 1-9-6-6. 1-9-6-6, prossiga. Informação é a Alfa, posição 7, autorização Campina Grande. 1-9-6-6, prepara a PUCA, transição de par e aguarda a cota. PUCA de par, aguarda. Substitui 360 na rotatória, reporte gente interceptando o final do 7. Até o 360 aqui, no setor, é isso? Afirmo. Vai iniciar a marca do alvo. 6314, salve 31, libera a direita, chama solo, 121, décima 1. Direito, 219, 4. Autoridade de Serra, poderia confirmar o PAD, queira prosseguir? É o PAD da NEI, próximo ao PAD 4, Autoridade de Serra. Gente, Autoridade de Serra. Vitor Tango mantém a interseção. Hotel Juliette Serra, livre pouso, pista no 7, o vento 1 no 0 grau, 099. Vamos para decolar. Afirmativo, torre, entendido, livre pouso para o Hotel Juliette Serra, está de base para ficar o baixado e travado. 6321, a linha decola, pista no 0, vento 1 no 0 grau, 109. A linha decola, pista no 0, chinê 6321. Salvador, reacendo 4-1. O Xanem é 314, táxi de Alfa, Vai manter a posição antes da Taxi 6 Juliette, aguardando a liberação do portão 06. Alfa, aguarda na Juliette. Uno 966, pronto, cópia. Pronto, cópia, 966. Uno 966, autorizado, Campina Grande, nível 370, via pêndulo 10, decola da pista no 0, após a decolagem curva à esquerda, na saída pouca transição de parto. Transponder 50 no 4, controle 120, décima 8. Provar 370, Campina Grande, pêndulo 10, decola do 10, com a esquerda, pouca transição de parto. Transponder 5014, controle 120, decimal 8, com 966. Ou no 966, cotejamento correto, estamos prontos para despegar no metro, portão 7. Demais. Hotel Juliette Serra, sala 33, utilizando o manual Brasil estacionar na 10 frequência livre. A 3835, boa tarde, acionando identificação, autorizado, cuidado a bonte, desça para 4.000 pés, ajuste no 014. 4.000 pés com 014, 3835. Para, consiga pisar o 5.314. Nós. Pelo ano 7, mais a nossa. Mike, o meu alfa poderia confirmar o pai, se queria prosseguir? Passa 5, senhora, na base, né? Gente. Dois, um, não decolava, isso é espátimo, controle, 120, decimal 8. Controle 208, o chinê 6321, vamos lá. Bom dia, o chinê, boa tarde, o chinê 6321. Canália 321, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, autorizado virar Celefa. 360, grato, voando na Prodilefa, 6321. Para o táxi, o Chanel 6327, estamos com 98 a bordo, temos 6 horas e 20 de autonomia, alternando Salvador. Chanel 6327, autorizado táxi, direita ainda até o ponto de espera, torno no 8, décima 95, ajuste no 0, no 4. Autorizado direito até o ponto de espera, 6327. O Romeu F. Cabral só mantém as condições visuais, o ajuste soma 014. Boa tarde, o Oceano 6327, ponto espera pronto. Bravo Vitor Tango, livre decolagem, pistão no 7, o vento 10 graus, 09 nós. Ele mantém no 0, vento 367. Para o curso de acionamento no 10, Santos, 155. São 3155, autorizado no 10, chama táxi. Autorizado para táxi, 3155. controle agora, 120.8. 208. Bravo. Tá, Romeu Bravo, rechaçando o contato radar, suba para o nível 200, saída bomba. 200, bomba, Bravo, tá salvo. Visual nos mínimos e chuva moderada sobre o campo. Salvador, muito boa tarde. Céu azul 93.09, centro da formação Alfa. Confirme que chamou Salvo? Azul 9309 com a Alfa para Ilhéus. Azul 9309, confirma o horário de quando? Estamos um pouquinho adiantados, nosso plano está para os 10 da próxima. Só para informar que já estamos cientes, já estamos em posição. Quando posso ter nossa autorização, copiamos. Ciente. Para o táxi do 966, POB 139, autonomia de 410, alterna Natal. Barra meu braço de Cotango, vetoração para evitar tráfego, curva à direita para o 020, limite. E, ao cruzar o nível 070, autorizado direto destino. É, curva no 020 até cruzar o 70? Ao cruzar o 070, está autorizado direto destino. Ah, que ciência, até o 070 após direto destino, o braço está. Controle, Oxenai 6327, decolado. Canal 6327, boa tarde, contato radar, suba para o nível 180, autorizado direto coral. Está presente direto coral, Xenia 6327. Canal 321, chama o centro Recife 1288 e alterne 1353. Confirmando só a secundária para o Xenia 321. 1288 e a secundária 1353. 288, eu tenho um 35, decimal 3, eu chamei a 632, eu não boa. Tá, Romeu Bravo Vitor Tango, autorizado direto destino. Direto destino, Bravo Vitor Tango. Romeu Bravo Vitor Tango, quando possível, estimado para pouso. Pode falar, Bravo Vitor Tango. Desça para 2.000 pés, autorizada a sinal ILS, reforço estabilizado. Prisão ILS, 3835, descer a 2.000, repassar a estabilizada. Salvador, boa tarde, o 966, Monte Claro, dando zero. 66, boa tarde. Salto. Autorizado a alinhar e manter cabeceiro no zero. Alinhar e manter cabeceiro no zero, 966. Romeu Alfa, autorizado Salvador, Serra 90, Serra 90. Decola da pistão no 7, com proa norte a 500 pés, transponder 0126, controle correção torre 1 no 8.95. Michael Romeu Alfa, confirma POB? Táxi decolagem torre 1 no 8.95, ajustando 0 no 4. Siga, Mike Romeu Alfa. Mike Romeu Alfa, está autorizado o táxi até a intersecção, reportando pronto para a decolagem RIMAR. 966, livre decolagem, pistão 0, vento no 1 no 0 graus, 1 no 1 no 9. Livre decolagem, pistão 0, vou 966. Mike Romeu Alfa, está autorizado em RIMAR, o vento 1 no 0 graus, 1 no 9. Salvador, muito boa tarde, está 3155, pode ficar pronto. 3155, boa tarde, a linha, mantém cabeceira no zero. Pode manter no zero, tanto. Alfa, tambo, tambo, prossiga. 5 reporte nas proximidades da RIMAR. Sinal na RIMAR, reportará mais ou menos. Tango, autorizado Porto Seguro, nível 1-0-0. Via Golf 677, decola da pista 1-7, após a decolagem, curva direita na saída coral. Transponder 0271, controle 1-20-8. Cuidado. Autorizado, Golf 620. Salvador, boa tarde, 966, passa 1500. Bono 966, boa tarde, contato radar, suba para o nível 370, sai da pouca. 370, sai da pouca, 966. 31 no 26, de estacionamento. Contato 63, 31, autorizado no 06, chama táxi. Contato táxi. Mike Romeu Alfa. Quente, Mike Romeu Alfa. Não há tráfego em informar, reporte solo controlado. Vento no aeródromo 1110 graus, 129. Controlado, reportará Alfa. 3835, completa sinal de chama torre, 1-1895. 295, 3835, obrigado. Até daqui a pouco. Thank you, Mike Romeu Alfa. Torre Salvador, muito... 2155, Deca Lado 4, último controle, 120.8. 2118, Tan 3135. Torre Salvador, Tan 3835, estabilizado. 3835, livre pouso, pista no zero, o vento 100 graus, nono nós, informo, pista molhada. Ajuste no zero, no 4. Gente, pouso autorizado na 110, Tan 3835, obrigado. Boa tarde, 320, vai desviar direito, Tan 3135. Após desvio, autorizado, Leda. Após desvio, Leda, Tan 3135. Para o táxi, o Oceanair 6331 com POB de 149, autonomia de 4 horas, atendendo Galeão. 6331, autorizado táxi da ponte esfera da pista no 0, via Pátia Índia, no ponto esfera Torre, no 8.95, ajuste no 0 no 4. Okay, via Pátia Índia, ponte esfera, 918, 95, e ajuste 1014, Oceanair 6331. Voo no 620, desça para 2000 pés, ajuste como 0 no 4, autorizada sinal ILS, reporte estabilizado. 1514, reporte estabilizado. Controle Salvador, boa tarde, Guardião 01. Guardião 01, boa tarde, prossiga. 01, na radial 309, afastado 20 milhas, procedente de Lençóis, numerado 2000. Tente Guardião 01, mantém-se com ações visuais, ajuste uma 015, reporte na rotatória visual com campo. Ajuste onda 015, reportará na rotatória, Guardião 01. Guardião 01, mantém-se agora na 015. Guardião 015. Uma, dois, cinco, quatro, cinco e ao pé. 1-2685. Controle Salvador, passaria do 2263, transfere. Cliente informação alfa, no ideal de descida. Passaria do 2263, boa tarde, acione identificação. Autorizado direto do UNA, desça para o nível 050. Duna 050, 2263. Ou 1966, controle. Prossigo, 966. Voo no 966, estamos no centro Recife. 12545 e alterne 12685. 2545, 12685, 966. Oceano 6327, serviço radar encerrado, 57 milhas sudoeste de Salvador, San Miguel, 1201. Tá, Romeu Bravo, Vitor Tango, informe estimado para pouso. Bravo, Vitor Tango, afirma, informe estimado para pouso. Último pouso aos 2015, Bravo, Vitor Tango. 2015, chame agora o centro Recife, em 12545, ao terme 12685. Um, dois, cinco, Controle da 3125, continuidade de guarda presente direto do Monte, né? Aguarda a coordenação para 3155. Autorizado direto do Monte, vai para 3155. Ótimo, até presente. Obrigado. Já andou a minha presença. Tráfego Salvador, o azul 9309, faltando. Azul 9309, aguarde. 208. 208. Olha, Salvador, muito boa tarde, na minha 331 decolou. Minha 331, boa tarde, contato radar, suba para o Linda 360, autorizado direto Lida. 360, direto Lida, Xanel 6331.